rádio que toca você. Um amor de rádio. Você está ouvindo Rádio Tropical Gospel. Sempre ligada em você. A rádio. Coração. Programa Conexão Gospel. Continue ouvindo a Tropical Gospel. Já já estaremos de volta. Nove horas e 59 minutos. Rádio Tropical Gospel. AM 1320. De segunda a sexta, às 10 da manhã, você ouve o Show da Manhã. Músicas, a história da minha vida, participações e muito mais. Show da Manhã. Apresentação, Pastor Giovanni Ribeiro. Às 10 da manhã, aqui na Tropical Gospel. Você está ouvindo a Rádio Tropical Gospel. Uma rádio diferente, atuante, companheira. Tropical Gospel, a rádio da família. Se alguém perguntar por aí, diga que você está aqui. Rádio Tropical, AM 1320. CYJ255, 1320 kHz. Rádio Tropical AM, Curitiba. Rádio de verdade, Tropical Gospel. Já estamos de volta com a nossa programação, aqui na Tropical Gospel. Tropical Gospel de Curitiba. Vem aí ele, Giovanni Ribeiro, aqui no Show da Manhã. Alô, Curitiba, alô, região metropolitana, muito bom dia a todos vocês, que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo estejam na vida de todo mundo nessa manhã. Hoje é quinta-feira, e aí tá tudo bem com o senhor, tudo bem com a senhora? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus te abençoe nessa manhã. Está no ar a partir de agora o Show da Manhã. Até logo mais às 11 horas da manhã. As informações, a participação, a música que toca a sua vida e também toca o seu coração. Bom dia, eu sou o pastor Giovanni Ribeiro, ao vivo, aqui nos estúdios principais da Rádio Tropical. Vamos juntos com vocês, que Deus abençoe a todos. Muito prazer, muita alegria. Para você que está hoje nos ouvindo pela primeira vez, sejam bem-vindos, hein? Para você que sempre nos dá um carinho da sua sintonia, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre e que Deus te proteja no dia de hoje. O nosso telefone está liberado para você participar, 3266-1320. Para quem que você quer mandar o seu recado, o seu alô, com a canção que você quer ouvir. Você pode mandar o seu abraço, contar a sua bênção, a sua experiência, ser grato, agradecer ou deixar o seu nome aqui também, tá bom? O nosso WhatsApp você pode anotar aí também, pode mandar um recado, né? Através do WhatsApp é o 996365832, 996365832. Para você que está fora de Curitiba, coloque aí, né, o código de área, o 41, tá bom? E aí, claro, vai dar tudo certo aqui na Tropical Gospel em Curitiba. Bom dia! Bom dia, Dona Maria! Alô, seu João, aquele abração. Um abraço pro vovô, pra vovó, pra toda a família que está nos ouvindo também aqui nessa manhã. Tá bom? Deus te proteja. Estamos ao vivo, queremos a sua participação aqui dentro do telefone, tá? Aqui através do telefone, dentro da nossa programação, é o 3266-1320, 3278-3385. Você vai ligando, vai participando, ah, E nós vamos juntos, numa só fé, numa só corrente. A união, ela faz a força. Qual o bairro que você mora? O que você tá fazendo aí nessa manhã, né? Hã? O que você tá fazendo aí nessa manhã? Conte pra nós, conte pra gente. Participe aqui dentro da programação. Deixa eu ver quem tá na linha. Alô, bom dia. Bom dia, pastor. Oi, bom dia, quem tá falando? É o Isaac. Oi, Isaac, tudo bem com você? Tudo bom, graças a Deus. E você, pastor? Maravilha, estamos felizes a vida por mais um dia, né? Isso, mais um dia, exatamente. Ah, que toca você. Um amor de rádio. Você está ouvindo Rádio Tropical Gospel. Sempre ligada em você. A Rádio Coração. Programa Conexão Gospel.